prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Somos mais alvos que a neve. Mais alvo que a neve.